Uma boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. O título da mensagem hoje é assim: Entrando pela Porta Estreita. Vamos abrir aí a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 22 a 30. E hoje nós temos um tema importantíssimo. Talvez hoje vai ser um dos temas um pouco mais difíceis da nossa semana de evangelismo, na nossa semana de oração, porque é um texto que nos desafia mesmo a pensar em algumas coisas profundas e importantes. E assim nós vamos estudar a palavra de Deus, entrando pela porta estreita. Lucas 13, a partir do verso 22 até o verso 30, assim diz a palavra do Senhor: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde sois vós. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Tá aí um texto difícil. Tá aí um texto pesado, um texto complicado, com várias questões interessantes e importantes. E nós vamos retirar algumas reflexões a partir desses temas. A primeira questão, o Evangelho de Lucas nos diz que Jesus ele andava por várias cidades e várias aldeias ensinando. De forma que nós podemos concluir que a obra de Jesus não era feita somente em favor de alguns poucos privilegiados. Isso é uma coisa importante. Jesus, ele tinha sim o seu grupo principal, os 12 discípulos. Ele tinha também aquela equipe de 70 discípulos também que ele enviou às cidades para curar, para expulsar demônios, para pregar o evangelho. Depois, quando Jesus ressuscita, se diz que reuniram-se lá no monte que Jesus ressuscitou 500 pessoas. Então, com certeza, Jesus tinha aqueles que eram mais próximos, aqueles que estavam numa influência um pouco mais mediana e outros um pouco mais distantes. Mas o fato é que Jesus andou e pregou por muitos lugares, conversou com mulheres, conversou com crianças, conversou com todo tipo de gente, escribas, fariseus, pessoas comuns. Jesus não simplesmente estava preocupado com um tipo de pessoa, mas com todos. Ele andava pelaquela região pregando a palavra de Deus. Inclusive os seus poucos privilegiados, vamos chamar assim, os 12, Jesus chamou eles para pertinho porque quando ele morresse e voltasse para o céu, aqueles 12 continuassem a obra dele em meio a todo o povo. Porque era isso que Jesus queria, que a sua presença, que a sua palavra, que o seu ensinamento estivesse com todos. Ele é simples o suficiente para uma criança entender. Amem uns aos outros, se ajudem, não façam mal, não desobedeçam o pai, a mãe, etc. Um ensinamento simples, que até uma criança pode entender. Mas se esse ensinamento fosse seguido, a nossa sociedade seria completamente diferente. Um lugar melhor para se viver, com certeza. Uma mensagem simples, de implicações profundas. É importante a gente entender. O ensino de Jesus, ele é profundo e simples ao mesmo tempo. E ele provoca uma curiosidade espiritual naqueles que lhe ouvem. Jesus, ele prega sobre a salvação. Ele prega sobre Deus como um paizinho, um papai querido. Não é aquele Deus perigoso que se você não fizer o que ele quer, ele vai te fulminar com um raio. Jesus, ele fala de Deus de uma forma maravilhosa, como um pai, como aquele que é presente na nossa vida. E isso gera curiosidade espiritual. E alguém faz uma pergunta que é uma das perguntas mais importantes a serem feitas para Jesus, que é uma pergunta a respeito da salvação. E por que é que isso é importante? Porque a salvação é o assunto central da mensagem de Jesus. Inclusive, ele veio ao mundo com esse objetivo específico. Lembra quando o anjo aparece para Maria? E porás nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, verso 21. O único objetivo de Jesus nascer nesse mundo, de Deus se fazer homem, é salvar as pessoas. Então essa é a pergunta mais importante. É a pergunta ali em Lucas 13, 23. Senhor, são poucos os que são salvos? Como é que você responderia a essa pergunta? Pouca gente que vai se salvar? Ou é muita gente? Bom, a Bíblia responde de duas formas. Abre lá a sua Bíblia em Mateus 22, verso 14. Um texto um pouco parecido com esse de Lucas 13. E Jesus, conforme relatado lá em Mateus 22, 14, ele vai falar da diferença entre aqueles que são chamados por Deus e aqueles que são escolhidos, que são salvos de fato. E a Bíblia diz assim, vocês conhecem, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. São poucos, né? Agora vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse 7, versos 9 a 17. O último livro da Bíblia, um livro fantástico. Vale a pena estudar o livro do Apocalipse. E no capítulo 7, a partir do verso 9, a Bíblia vai nos dar uma outra resposta sobre a quantidade de pessoas, o número das pessoas que será salva, aqueles que serão salvos. E a Bíblia diz assim, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. São poucos ou muitos os que serão salvos? O texto começa de forma impressionante. Uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Uma quantidade enorme de pessoas salvas pela cruz de Jesus Cristo. Pela sua redenção, pela sua graça, pelo seu amor. Mas lembra que ele fala antes que é poucos escolhidos. E aí? Bom, os poucos escolhidos lá de Mateus 22,14 são aqueles que quiseram a salvação que Jesus lhes comprou na cruz, oferecendo-lhes a água da vida. Em Apocalipse 22,17 diz assim, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Quem quiser, venha. Todo mundo quer? Não. Então é isso, os poucos escolhidos são esses que querem, que aceitam a salvação. E eles são a grande multidão dos salvos que ninguém podia enumerar, descritos em Apocalipse 7. São eles, os que escolheram a salvação que Jesus lhes comprou. São aqueles que são salvos. Mas por que eles são chamados de poucos, se de fato eles são muitos? Uma grande multidão. Porque o número daqueles que rejeitaram a salvação é descrito no Apocalipse como o número como da areia do mar. Apocalipse 20, verso 8. de forma que o seu número é ainda maior do que o número da grande multidão dos salvos. Por isso que Jesus nos alertou que a maioria das pessoas iria preferir o caminho largo, iria preferir o pecado, que conduz à perdição, e poucos, entre aspas, é que seriam salvos. O que Jesus fez na cruz é suficiente para salvar a humanidade inteira. Não precisa se perder um ser humano, mas muitos, muitos, muitos, muitos vão se perder. Por quê? Porque preferem a porta larga, o caminho largo, preferem odiar do que amar, preferem imoralidade sexual do que fidelidade sexual, preferem a mentira do que a verdade, preferem a idolatria do que adorar somente a Deus, preferem uma vida de pecado, de roubo, de assassinato, de egoísmo, do que a vida da fé, da fidelidade e do amor. E exatamente essa é a verdade, que essa é a maioria. Claro que a gente não pode julgar, em última instância, quem vai estar em qual grupo. Só Deus sabe. Hoje existem pessoas matando, roubando, mentindo, transgredindo o sábado, falando o nome de Deus em vão, idolatrando, fazendo todo mal. Mas Jesus está com elas para a salvar. Se elas se arrependerem, se elas o buscarem, se elas o aceitarem, elas serão salvas, porque ele morreu na cruz para salvá-las. Então a gente não pode dizer, ó, lá tá perdido, vai se perder, ninguém sabe. E também não podemos dizer, o pastor Ezequiel tá salvo porque ele tá pregando, não. Espera o último dia, lá a gente vê. Adiante, é importante que vocês entendam uma coisa. Jesus, ele afirmou duas coisas importantes e complicadas nesse contexto de Lucas 13. A primeira delas, a necessidade de se esforçar pela salvação, esforçar-vos por entrardes na porta estreita. E a outra coisa complicada que Jesus falou foi o fato de que muitos tentarão ser salvos, mas não conseguirão. Como entender essas coisas? Lembra do texto que a gente leu ontem? João 6? Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas agora, nesse texto de Lucas 13, tem pessoas tentando ser salvas que não vão conseguir ser salvas. Como é que fica essa história? Por isso que eu falei, são coisas complicadas e importantes. Vamos lá tentar resolver a primeira questão, uma de cada vez. É verdade mesmo que nós temos que nos esforçar pela salvação? Ela não é de graça? Interessante essa questão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo, ele foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu sozinho quase 40% do Novo Testamento. É muita coisa. Escreveu mais que Lucas, mais que Tiago. Agora, Paulo foi aquele que enfatizou grandemente a salvação pela graça. Eu separei alguns textos para ler com vocês, para que isso fique bem claro na mente de vocês. Olha o que Paulo escreve. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Tito 3, versos 4 e 5. Olha o que Paulo diz. Olha, Deus nos salvou porque ele é bom. Não foi porque nós fizemos coisas justas, coisas corretas, coisas melhores que os outros. Foi porque ele teve misericórdia de nós. Ponto final. Verdade da palavra de Deus. Paulo também diz assim em Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, boas obras são consequências de uma salvação que não vem de nós. Que nós não merecemos, que nós não conquistamos. Mesmo se nós aceitássemos morrer numa cruz, o nosso sangue não nos purificaria dos nossos pecados e nem purificaria ninguém dos seus pecados. Só Jesus pode salvar. Só Jesus é o Salvador. Ponto final. Agora, algumas pessoas interpretam Paulo. Elas entendem assim. Jesus fez tudo, não preciso fazer nada. Então eu não preciso me esforçar por nada. É só eu crer em Jesus, de alguma forma, acreditar em Jesus que eu estou salvo. Mas toma cuidado, o diabo também acredita em Jesus, ele está salvo. A Bíblia é bem clara, né? Os demônios creem e tremem. Não é porque ele crê que ele está salvo. Então a coisa não é bem assim. Conquanto a fé genuína e real nos salva. Isso basta, nós vamos ver adiante. Agora, Paulo entendeu que a salvação é de graça. Mas ele também entendeu que é necessário esforço para andar no caminho de Deus. Olha só o que Paulo diz. Atos 24:16. Eu me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo dizendo, olha, eu, Paulo, que conheço a salvação pela graça, que eu sei que eu não conquisto a salvação, eu me esforço para ter uma boa consciência diante das pessoas e diante de Deus. Olha esse outro texto aqui, Filipenses 2:16. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo se esforçou para pregar o Evangelho. Paulo se esforçou para viver o Evangelho. Lembra de Romanos 7? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Ele tinha a mesma luta que nós, pecadores. E ele tinha que se esforçar. E ele tinha que se esforçar porque ele sabia que Jesus ia voltar. E olha a outra imagem que ele usa. Eu corri. E eu estou me esforçando, eu estou correndo. E ele, em outros momentos, Paulo se compara com um atleta, com um lutador, com alguém que se esforça por se manter no caminho de Deus, para ser salvo, para estar em paz com Deus, para ter uma boa consciência. Olha esse outro texto aqui, 1 Timóteo 4:10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Me esforço muito, ele diz. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Olha o entendimento de Paulo, ele sabe que a salvação é pela graça, mas ele entende que ele precisa se esforçar, de forma que se esforçar para entrar pela porta estreita, não é tentar ser salvo pelas próprias obras ou merecimento diante de Deus. É lutar diligentemente contra as tendências do nosso próprio coração em direção à infidelidade contra a lei de Deus. É se esforçar no caminho contrário ao que conduz à perdição. Exige esforço lutar contra o nosso coração, que nos pede a satisfação do pecado, o não amor, o egoísmo, a transgressão, sejam quais pecados forem. São coisas que habitam no nosso coração e a gente tem que se esforçar para lutar contra elas. Não basta dizer assim, eu creio em Jesus, mas eu não luto contra o egoísmo, contra a maldade, contra a malícia, contra a vaidade, contra a mentira, contra a corrupção. Eu me torno um, entre aspas, cristão igual o diabo. Cristão mentiroso, cristão assassino, cristão ladrão. Não é por aí que a coisa funciona. O cristão é o que imita a Cristo, e Cristo não é assassino, não é mentiroso, não é ladrão e etc. Por sermos pecadores por natureza e inclinados ao mal, é que a luta contra o pecado exige esforço da nossa parte. É porque naturalmente nós somos maus, egoístas, pecadores, todos. Nos esforçarmos para entrarmos pela porta estreita não é uma atitude que nega a salvação pela graça. Esse é um falso dilema que Satanás usa para confundir as pessoas. É o diabo que quer pregar assim: Jesus já fez tudo na cruz, você então não precisa fazer nada. Essa mentira que você tem, Deus entende. Você tem que mentir mesmo, porque a mentira te auxilia no seu trabalho. Não precisa se esforçar para vencer a mentira. Fica tranquilinho do jeito que você está. É o próprio diabo que quer ensinar esse tipo de coisa para as pessoas. Não, Deus entende que você tem esse vício do cigarro, da bebida. Você não precisa se esforçar para vencer o cigarro ou a bebida. Tranquilo. Vai em paz, Jesus morreu por você. O diabo, dizer para vocês, ele não tem temor de Deus. Ele usa as verdades mais lindas de Deus, que Jesus morreu por nós, que Jesus é o nosso Salvador, que a graça dele nos basta, para colocar no meio dessa mensagem o pecado. Vive em pecado, que Jesus não está se preocupando com isso. Agora a questão não é exatamente assim. A segunda questão. Bom, Jesus disse que muitos tentariam entrar pela porta estreita, eles iam tentar ser salvos, mas eles não conseguiriam. O que é que nós podemos aprender com essa verdade? Olha só, na Bíblia, ser salvo pode ser muito fácil, muito difícil ou inclusive impossível. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí, em Marcos 16, verso 16. Vamos passear um pouquinho agora pela palavra de Deus. Vamos ver, agora nós vamos ver os textos onde ser salvo é muito fácil. Quem se perder está bobeando na vida, viu? Porque é muito fácil. Alguns de vocês talvez conheçam de cor esse texto, e a Bíblia vai dizer assim: quem crer e for batizado será salvo. É difícil ser salvo. Gato escaldado fica difícil de ser salvo porque ele não quer ser batizado, né? Mas se você não tiver problema com água, crer em Jesus, entra no tanque batismal, lava os teus pecados e você está salvo. Ponto final. É muito fácil. Não tem erro. Abre lá a Bíblia, Romanos capítulo 5. Um pouquinho para frente aí, Novo Testamento. Romanos capítulo 5, verso 1. Depois os versos 8 e 9. E o capítulo 10, verso 9. Romanos 5, verso 1. Olha que fácil ser salvo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu não sei se vocês conseguem captar assim pela leitura, mas olha só, justificados mediante a fé, a gente tem paz com Deus, Deus prova que ele nos ama pelo fato de Cristo ter morrido por nós, e a gente ainda é pecador, então o salvo ainda é pecador, que tranquilo, né? Não tem como se perder. E a gente fica feliz, porque se Jesus já fez isso por nós, ele vai nos salvar da ira. Perfeito. Vai um pouquinho adiante. Romanos 10, verso 9, vai ter uma verdade um pouco semelhante a essa. E ele diz assim, olha: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vai acontecer o quê? Serás salvo. Olha como é fácil ser salvo. Com a sua boca você confessa que Jesus é o seu Senhor. Com o seu coração você crê que ele venceu a morte. Está salvo. É muito fácil, eu não sei como alguém pode se perder. Agora vamos ler outros textos na Bíblia onde ser salvo é muito difícil. Não é pouco difícil, é muito. Atos 14, verso 22. Vamos dar um nó na cabeça dos irmãos essa noite, hein? Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ó, só vai entrar no reino de Deus é muita tribulação. Não é pouco problema. Não é pouca perseguição. Não é pouca dificuldade. Não é pouca tentação. A coisa é pesada. É difícil. Vai lá, 1 Pedro 4,18. Vamos passear pela Bíblia. 1 Pedro capítulo 4, verso 18. Esse texto é claríssimo também. Super interessante. É muito difícil ser salvo, que é muita tribulação. A gente desiste no meio do caminho. Olha aqui, 1 Pedro 4, verso 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. É com dificuldade que o justo é salvo. É estreito o negócio, você passa assim nos 45 do segundo tempo. É jogo difícil, entendeu? É dureza, o negócio é complicado. O justo, imagina o pecador tá perdido. Ele não salva de jeito nenhum. Mateus 10, 22. E olha só ainda, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É fácil passar por tribulação? Não. É fácil ser perseguido? Todo mundo te odiar? Não é fácil. É fácil aguentar isso? E o mundo aí, cheio de coisas tão boas, esquecer esse negócio de igreja, esse negócio de sábado, esse negócio de céu, e vai ver o mundo? É com dificuldade que o justo é salvo. Mas é pior do que isso. Mateus 19, 25. Um pouquinho para frente aí, só para vocês entenderem a seriedade do que a gente está falando aqui a partir da Bíblia, né? Então, Mateus 19, versos 25 e 26. Olha só, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, lhes disse: isso, ou seja, ser salvo, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Bom, vamos tentar tirar algumas verdades desses textos aqui. A salvação, ser salvo, é algo impossível para os seres humanos pecadores, porque eles merecem a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. É o que a gente merece, é o que eu mereço, é o que você merece, é o que todos os seres humanos merecem. Morte, morte eterna. Impossível ter salvação. Mas Deus realizou o impossível em nosso favor, através de Jesus Cristo. Ele fez o que não era possível ser feito. O impossível em nosso favor, através de Jesus. Ser salvo é muito fácil, uma vez que basta crer na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Creia em quem Ele é, creia no que Ele fez por nós e viva na fé. E se você perseverar até o fim, será salvo. Pode até ser difícil, mas é possível. E a salvação é real. E você pode desfrutar dessa salvação. Por um outro lado, ser salvo também é muito difícil, porque não é nada fácil, por amor a Deus, lutar contra o pecado que habita no nosso coração. Não é fácil. Ninguém vai desiludir vocês dizendo que é fácil ser salvo. Mas ninguém vai dizer para vocês que vocês não vão ser salvos. Por quê? Porque vocês serão salvos por causa de um Salvador. E esse Salvador tem um nome, Jesus Cristo. E Ele tem poder de fazer o impossível. Maravilhosa mensagem, né? Da Palavra de Deus. Em Lucas 13, texto que nós lemos, Jesus ele fala algo um pouco complicado. Ele diz que vai chegar um momento que algumas pessoas vão lá dizer: Senhor, mas a gente comeu com você, a gente bebeu com você, você ensinava lá na nossa rua, a gente te conhece. E Jesus diz assim: olha, naquele dia vocês vão ouvir assim: eu não conheço vocês que fazem iniquidade. Esse é um dos textos, Lucas 13, que a gente usa para defender uma ideia que não é uma ideia simples também, que é a ideia do fechamento da porta da graça. Eu não vou ter tempo de explorar esse tema com vocês de forma exaustiva. Inclusive, eu estou fazendo um artigo sobre esse tema no livro do Apocalipse. Eu vou apresentar, possivelmente, no simpósio que vai ter no Chile esse ano. Mas eu vou explicar para vocês, basicamente, o que significa o fechamento da porta da graça, de onde que a gente tira essa ideia. Um dos textos é Lucas 13, que nós lemos. O fechamento da porta da graça, ele é um momento histórico onde a salvação proposta por Deus através da fé no Evangelho de Jesus Cristo deixa de estar disponível para aqueles que pecarem contra o Espírito Santo e receberem a marca da besta. Lembra do livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse diz que desceu um anjo do céu, Apocalipse 18, iluminou a terra inteira com a sua glória. Lembra do que Jesus falou? E será pregado o Evangelho do Reino em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, a mensagem do amor de Deus, da lei de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação de Jesus, ela vai chegar no mundo inteiro. Ela vai chegar aqui em São Leopoldo, ela vai chegar no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Ok. Só que a gente sabe que não é todo mundo que vai escolher a salvação. Alguns vão dizer: não quero guardar o sábado, não quero deixar de mentir, não quero deixar de adulterar, não quero abandonar os meus pecados, vícios, etc. As pessoas têm todo o direito de fazer isso. Elas não querem a salvação, elas não querem a Deus, ok. A Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não é um pecado específico, mentir, roubar, matar, etc. Ele é você estar além da possibilidade de arrependimento. A pessoa está tão corrompida pelo mal que ela não vai se arrepender de jeito nenhum. É impossível, ela não quer mais. O que ela gosta, o que ela quer, se chama pecado. Acabou a chance de salvação. Quando o mundo inteiro tomar essa decisão de forma coletiva, anular a lei de Deus, abandonar, não queremos saber de Deus, de Bíblia, 10 mandamentos, não queremos saber, eles vão receber aquilo que nós chamamos da marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender, e ali fecha-se a porta da graça. Quem rejeitou a salvação não vai ter salvação. Vai poder bater. Depois começam a cair as últimas pragas, certo? As pragas do Apocalipse 16. naquele momento, possivelmente muitos que rejeitaram a salvação vão gritar para quem? Para Deus: Senhor, tem misericórdia. E Ellen White diz assim: e muitos desejarão o abrigo de misericórdia que desprezaram por tanto tempo. É uma mensagem pesada essa aqui. Uma mensagem complicada. Claro que a gente deveria ter um pouquinho mais de tempo para tratar só disso, mas o nosso tempo aqui é corrido. Mas o fato é que essa é uma mensagem da palavra de Deus. A condenação que se lança contra aqueles que tentam entrar pela porta estreita, mas não conseguem, é a mesma condenação lançada sobre os falsos cristãos que fazem milagres em nome de Cristo, lhe chamam de Senhor, mas praticam a iniquidade. Lembra daquele texto, né? E muitos dirão naquele dia: mas Senhor, Senhor! Mas ele diz: eu não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade. É interessante essa questão de tentar ser salvo e não conseguir. Por quê? Porque o que acontece? Jesus, ele tem todo interesse em salvar. Jesus não morreu na cruz para ficar negociando salvação. Ó, eu morri por você, Raul. Mas e aí, Raul, o que você vai fazer por mim para salvar? Ah, vou te dar um dízimo. Não, tem que me dar mais. Me dá 50% de oferta. Ah, mas me dá... usa outra roupa. Ou come outra comida. Agora, se você não sair andando e parar de andar de carro, eu não vou te salvar, não. Jesus não faz isso com a gente. Ele não morreu na cruz para ficar negociando salvação. Ele morreu na cruz para salvar. E o que acontece? A mensagem da salvação é a mensagem que, entre aspas, todo mundo quer. Você quer ir para o inferno ou quer ir para o céu? Quer ir para o céu. Quem vai dizer não? Eu. Ninguém vai dizer não. E muitas pessoas agarram essa mensagem: poxa, eu quero ir para o céu, porque lá é tudo bom, lá é legal, lá é gostoso e tal. Agora, quando elas têm que lutar contra o coração delas, contra o pecado, contra alguma coisa que seja pecado, aí a guerra já fica meio complicada. Porque eu quero ir para o céu onde tudo é amor, mas eu não quero amar as pessoas aqui. Vocês entendem a luta? Eu quero ir para o céu. Lá no céu, todo mundo vive em paz, alegria e amor. Mas aqui no meu coração, eu não quero viver em paz, alegria e amor. Eu tento ser salvo, eu tento buscar Jesus, eu tento orar, eu tento fazer as coisas assim para ser salvo. Tem muita gente, né, que se esforça para merecer a salvação, para conquistar e para ir para o céu. Mas ela não entende que a gente só vai entrar no céu lá se ele entrar na gente aqui. A gente só vai entrar no céu de amor lá se o amor entrar na gente aqui. Porque se aqui não entrou amor, o que eu quero fazer lá? É incoerente eu querer ir para o céu se eu não quero amar as pessoas. É incoerente eu querer ir para o céu se eu não quero ser fiel aos mandamentos de Deus. Eu quero ir lá para o céu me tornar o segundo Satanás da história? E é por isso que alguns vão tentar, entre aspas, ir na igreja, pregar, cantar, fazer milagre, obra missionária, mas o amor não entrou no coração. E se o amor não entrou no coração, você pode fazer milagre, você pode pregar, você pode cantar, você pode dar estudo bíblico. Quando Jesus voltar, ele vai dizer assim: não te conheço. Pesado, irmãos. Agora, a salvação de Abraão, de Isaac e Jacó, e dos muitos que virão do Oriente e do Ocidente para se sentar à mesa no reino de Deus, demonstra que Deus salva é pecadores que não merecem salvação por sua obra de graça, redenção e amor. Estuda o livro de Gênesis. Estuda a história desse homem aqui, Abraão. Abraão foi um homem excelente, maravilhoso, pai da fé, fantástico. Guardou os mandamentos de Deus. De vez ou outra, a Bíblia relata ele contando a mentirinha. Abraão mentiu. Abraão teve meia dúzia de esposas. Pecador. Não se sintam longe da salvação porque são pecadores. Porque Abraão, que Jesus fala assim, ó, lá no céu vai estar Abraão lá. Você pecou também? Você já contou umas mentirinhas de vez em quando? Já teve algum outro problema? Você pode ir para o céu porque Jesus morreu para te salvar. Isaac, dos três, né? Abraão, Isaac e Jacó, Isaac parece que é o mais certinho, né? Não se fala muito deles, fala mais Raquel. E que Raquel que vai decidir a questão lá dos gêmeos e tal. Ela tem um papel mais ativo, né? Isaac é aquele camarada assim, abençoado por Deus, que parece que não dá trabalho pra ninguém. Mas se você estudar atentamente a história de Isaac, ele também comete o mesmo pecado que Abraão. E fala que a menina lá é irmã dele e tal e tal. Então assim, é pecador também. Mas se você quer ver a história de um pecador de verdade, estuda a história de Jacó. O trapaceiro. O cara que vai lá e bota uns pelos na mão pra enganar o pai, pegar as bênçãos. Isso é pecado, irmãos. Isso é mentira, isso é engano, isso é erro. Isso aí merece ir para o inferno, esse tal desse Jacó. Mas ele vai para o céu, porque o céu, como Jesus falou, é o lugar para os salvos do pecado. Jesus não veio aqui chamar todo mundo certinho, bonitinho, que merece ir para o céu, não. Jesus veio chamar os mais pecadores. Amém. E esses mais pecadores do mundo somos nós aqui dessa igreja. E ele veio para nós. Não duvide da salvação, porque ela é impossível, porque ela é muito difícil, porque Jesus comprou ela para você, para que ela te seja fácil, para que o amor entre no seu coração e você seja fiel e feliz. Muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. Essa é a subversão das lógicas simplistas. A lógica de Deus não é igual à lógica dos homens. Muitos daqueles que são os melhores, os primeiros, vão ser colocados por Deus lá no último lugar. O diabo é um deles, né? Não era o primeirão lá? Que cantava melhor, que pregava melhor, fazia o trabalho missionário melhor do que os outros. Era o primeiro, né? Último. E muitos dos últimos, os mais indignos, os mais fracos, os mais pequenininhos, serão exaltados por Deus, porque apesar de serem pequenininhos e fracos, aceitaram o Senhor da redenção e do amor. Essa é a verdade. Dicas práticas em relação à mensagem de hoje. Se esforce. Em todas as três dicas está escrito, se esforce. Se esforce para entrar pela porta estreita, não tentando negar a salvação pela graça, mas se submetendo à verdade de Deus em todas as coisas. Se Deus te diz que a tua salvação é de graça, acredite. Se Deus te diz, se esforce, se esforce. Não tente negar uma coisa pela outra. Não, eu tenho que me salvar, eu tenho que ver por onde, eu tenho que fazer a minha parte. É de graça, é pela graça, é sem merecimento. Não tem a ver com teu dízimo, não tem a ver com teu sábado, não tem a ver com a tua roupa. Tem a ver com o que Jesus fez, com quem ele é. É de graça. E sendo de graça, você tem que se esforçar? Se esforce, abandone, lute contra, peça ajuda, ore. Peça ajuda da igreja, vamos orar uns pelos outros. Todos nós temos pecados e problemas. Vamos nos esforçar, irmãos. Segundo passo, se esforce para entrar pela porta estreita, lutando contra o pecado que habita no seu coração e pode te tirar do céu. Às vezes, nos exemplos que eu dou aqui, eu cito a mentira, ou a transgressão, ou a idolatria, problemas com sexo, com dinheiro, etc. Talvez eu não cite o teu pecado, que é só você que conhece, só Deus conhece. Mas se existe algo disso na gente, vamos nos esforçar contra isso. Não vamos permitir que trocar o céu por nada, por melhor, mais gostoso e bonito que seja. E por fim, se esforce e persevere até o fim, crendo em Jesus, e serás salvo. E serás salva. Pode ter certeza. Aquele que vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É claro, não brinque de buscar a salvação, que você pode ter uma má surpresa lá na frente. Mas se você buscar a salvação de verdade, porque o amor entrou no seu coração, o perdão entrou no seu coração, a graça entrou no seu coração, confie, porque o Senhor não é homem para que minta. Ele nos salvou, ele nos salvará pela sua graça. Você quer se esforçar mais para entrar pela porta estreita? Eu acho que essa é uma pergunta de resposta óbvia, mas que precisa ser feita. Na caminhada cristã, é tudo muito bonito, teoricamente. A salvação é linda, a lei de Deus é perfeita, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas na hora de ler a palavra de Deus, na hora de fazer o trabalho missionário, na hora de amar as pessoas, na hora de sermos cristãos diferentes, não é tão fácil. Não é tão bonito, não é tão gostoso. Exige esforço, exige a gente morrer para nós mesmos, exige um novo nascimento. A minha pergunta é, você deseja se esforçar mais, buscar mais de Deus, não para fazer por você mesmo, mas para entender que sem luta não tem vitória. Você quer, você precisa. Se você deseja se esforçar mais para entrar por essa porta estreita do amor, pela porta estreita da fé, do perdão, se coloque em pé. Louve o nome de Deus, o teu Salvador e teu Senhor. E que Deus te conceda graça, força para entrar pela porta estreita, como eu desejo por mim mesmo. Amém. E vamos orar juntos nesse momento. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela salvação, Pai. Amém. Obrigado pela salvação que é impossível para nós, que é muito difícil, mas que Jesus realizou na cruz do Calvário, Pai. Que essa salvação nos cure, nos limpe dos nossos pecados e nos ensine a te amar e amarmos todas as pessoas, Pai. Que o Senhor destrua a obra do pecado, do diabo, das coisas ruins desse mundo. Toca no corpo, na alma, na família, em tudo, para que possam ser curadas, abençoadas pelo teu poder, Pai. Faz o mesmo por cada um de nós aqui, leva-nos em segurança para casa, nos ensina no caminho que devemos andar para podermos entrar pela porta estreita, Pai. A porta da fé, do amor, da verdade, da santidade, da obediência, ainda que tenhamos que mudar muitas coisas na nossa vida, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua paz, o teu amor, o teu perdão e poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém.